sem nunca isso esperar. E muito tempo passou pensando em ser tão feliz, mas a Teresa adotou felicidade, não quis. Pois meu sonho nesse olhar, paguei caro meu amor, pra morte de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Teresa matar, o meu alazão arriei, e ela eu fui perdurar. Agora já me vinguei, é este o fim de um amor. Essa cabocla eu matei, é a minha história, doutor. Cabocla Teresa, toada histórica com Raul Torres e Florencio, os embaixadores da música sertaneja. Clube do Caipirão, é a nossa história resumida em músicas. Cacique e Pajé, dupla boa do interior, vão cantar pra gente. É verdade. Pra quem não sabe, a dupla Cacique e Pajé, antes de usarem esse pseudônimo, se apresentavam com o nome de João Ferreira e Ferreirinho. Ah, é? E depois João Ferreira e Ferreirense. Vamos ouvir Pensando Eu Vejo. Pensando Eu Vejo com Cacique e Pajé, os indião, aqui no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. É, seu moço, tecnologia de qualidade na internet é com a Trian, hospedagem, marketing digital e criação de sites. Lá em Riba. Trian.com.br ou 18-3652-7513. Trian, a melhor tecnologia da internet. É verdade. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Já já tem humor caipira, hoje o humor caipira é com o Inho Moraes, hein? Humorista Inho Moraes, daqui a pouquinho, beleza? Isso, vamos ouvir mais sucesso, mais modão? Antes tem um cafezinho. Ô Juju, põe um golinho aqui, faz favor. Isso, Juju, beleza, que maravilha, hein, cafezinho gordo, sustançoso, adoçado com rapadura. É verdade. É, bem sertanejo. Ela aprendeu com o velho Gerbaz, né, velho, ensinou a nós tudo. Uai, menino. Olha, grande velho Gerbaz, cafezinho é bom demais, né, você quer um gole? Me dá um conhaque aí. Ô, louco, conhaque hora dessa? Não pode. Não, aí não. Esse homem tá é louco. Que é isso? Que homem trapalhado. Aí falou, ô, caboclo, põe uma moda daquelas antigas, cabeceira mesmo. Aí peão vem com rock pauleira. Aí eu manei dano. É, aí complica o nosso lado, né, Zé? É verdade. Aí o ouvinte já fica brabo, já manda o pé no rádio. Deus me livre, não entende isso? Ei, aí acerta a orelha do Zé Luquinha aqui do outro lado, né, Zé? Bom, deixa ele na vontade e vamos apreciando um café ouvindo moda de boa qualidade no jeito Pirapó e Cambará. Baile na tuia. Minha moçada, hoje é aleluia e nós vai fazer. Um baile na tuia, e nós vai fazer. Um baile na tuia, ai, ai. Convidamos as moças pra trazer a cuia, pra beber guarapa. Um baile na tuia, pra beber guarapa. No baile da tuia, ai, ai. Não precisa medo, que o baile esquenta, pode até pular. Que a tuia aguenta, pode até pular. Que a tuia aguenta, ai, ai. Estourei a tuia pra não balançar. Postou aí embaixo, já mandei caçar. Postou aí embaixo, já mandei caçar. Ai, ai. Baile na Tuia de 1978 com Pirapó e Cambará. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou a vez dos trovadores do Brasil, Tibagi e Miltinho, história de amor. É alta noite, a brisa é calma e fria, e minha alma vazia delira um pranto de dor. A terra dorme, o silêncio predomina, e minha voz em surdina conta uma história de amor. Em outros tempos, na longínqua mocidade, quando a bela flor da idade começava a florescer, a minha vida era um sonho de riqueza que a própria natureza invejava o meu viver. Em minha alma porém chegou o dia que senti no coração. Forte desejo de apertar contra meu peito o amor puro e perfeito, quase louco de paixão. E a mulher que nessa história está escrita foi a dama mais bonita que na vida conheci. Por muito tempo tudo foi felicidade. Nós vivemos na cidade, no lugar longe daqui. Porém um dia, e ao lembrar, minha alma chora, minha amada foi embora para Deus Nosso Senhor. E para ela ouvir no reino da glória, hoje eu canto a triste história do nosso infeliz amor. História de amor com Tibagi e Miltinho, os trovadores do Brasil, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. A música que você gosta, toca aqui no Clube do Caipirão. Eu não sou culpado se hoje você chora. Foi você mesma que me abandonou. Implorei tanto pra não ir embora. As minhas súplicas não escutou. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Tem mais moda no jeito, vamos Juju, vamos que vamos. Aí é o Luquinha ali, ô Zé, tá no jeito aí? Então vamos ouvir Palmeira e Luizinho, de 1951. Isso mesmo, de 1951 é a gravação. Faz muito tempo, no tempo de um moleque. É um disco de 78 RPMs aqui, que tem a canção Zé Macaia. Zé Macaia, minha gente, era um mulato valente, pior que o Macarinano. Ligeiro como um curisco, espetava até um cisco na ponta da labiana. Mas não era desordeiro, pois ganhava o seu dinheiro trabalhando e tinha sorte. O cabra era inteligente, ficou rico de repente, negociando o boi de fora. A depois ele enricou, uma fazenda ele comprou já com segunda intenção. Tinha visto a mais bacana, a mulata Mariana, dona do seu coração. Dois cabras se casaram, pra fazenda se mudaram, duas vidas se juntavam. Zé Macaia era feliz, Mariana teve um pitiz e a vida continuava. Mal sabia o Zé Macaia que a desgraça de tocaia procurava lhe alcançar. E o Zé Macaia, coitado, ficou pobre, arruinado, do jeito que eu vou contar. Na fazenda apareceu a praga do gafanhoto. Meu bicho tudo comeu, não deixaram nenhum broto. O destino foi marvado, e a natureza selvagem. Bendito um velho ditado, desgraça porque é bobagem. Veio uma enchente esse ano e o gado pra se salvar estourou e a Mariana o filhinho foi matar. Zé Macaia perdeu tudo, não salvou nenhum vinteiro. Encantado ficou mudo, não falou mais com ninguém. Quem era outrora um valente, hoje na porta da igreja é um farrapo de gente, estende a mão e esmoreja. E esta toda a história de quem na vida sofreu. E eu não conto vitória, o Zé Macaia sou eu. Zé Macaia, Palmeira e Luizinho, de 1951. Raridade é só aqui no Clube do Caipirão. Você está ouvindo Clube do Caipirão. É isso aí, compadre, é isso aí, comadre. Vamos que vamos nessa toada, nesse batidão gostoso com um programa pra você, não é mesmo? É verdade. E o Recanto Caipira, a maior biblioteca caipira do Brasil. Das melhores. História dos artistas, grandes sucessos, curiosidades e muito mais. Recanto Caipira, o portal da música raiz. www.recantocaipira.com.br. É da nossa grande amiga e companheira Sandra Cristina Peripato, de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abração, Sandra! Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Vamos que vamos, Luquinha, senão não dá tempo. Agora tem Vieira e Vieirinha, Carapuça. Afinei muito bem minha viola pra cantar nesse cateretê. Esta moda é uma carapuça que pra muita gente vai caber. Eu até vou pedindo desculpa pros ouvintes não se ofender. Muitas vezes a gente agrava um amigo leal sem a gente queira. Ai, e no dia do nascimento é ali que o nosso coração pega muito mais entendimento. Tem muitos homens que é casado da ideia levada ao vento. Mulher boa e prestimosa no mundo não acha nem 20%. Ai, ai. Uma casa só leva derrota quando não tem boa gerência. E a língua sendo cumprida é que provoca desavença. Um coração apaixonado pela cara se vê diferença. Muita gente não conhece Deus e o boi tá na canga e conhece a querência. Ai, ai. Traz a vida no perigo quem persegue mulher casada. O que é pouco com Deus é bastante, e o bastante sem Deus não é nada. Chegaram me fazer feitiço meia-noite nas encruzilhadas. Mas o que a gente planta coi, o meu santo foi forte, eu venci a empreitar.

cantando, aumentando assim o meu padecer. Se o meu amor não quis compreender sofrer. A Fronha de 1967, grande clássico, hein? Com Belmonte e Amaraí. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Vamos, Gerbásio, tá no jeito aí, velho? Você tá com a mão erguida? Ah, é? Uai, menino. Tá no jeito, pode ser? Olha o Luquinha. Foi você que manda. É você? Então tá bom. Velho Gerbásio sinalizou. Abel e Caim, de 1974, Jardim da Vida. Nosso mundo é mesmo assim. Eu plantei tudo pra ela, pra colher tudo pra mim. Eu plantei beijo sincero, estou colhendo amor sem fim, ai, ai. Quem planta muito desprezo sempre colhe solidão, e quem planta falsidade só pode colher traição. Quem planta amor mentiroso sempre colhe ingratidão. Eu plantei a minha vida na palma daquela mão. Oh, amor que eu tenho nela, eu plantei no coração, ai, ai. Quem planta muita miséria pode colher fartura. Quem planta muito desgosto sempre colhe amargura. O jardim da minha vida só vendo que formosura. Essa flor que eu amo tanto é uma linda criatura. Quem planta amor e carinho vai colher muita ternura, ia. Da nossa vida é uma realidade, pois quem planta bons amigos colhe boas amizades. Quem planta muita mentira não pode colher verdade. Quem vive plantando mal não pode colher bondade. Quem semeia muita chuva sempre colhe a tempestade, ai, ai. Jardim da Vida, com os primos Abel e Caim. As raridades da música caipira, você só ouve aqui, no Clube do Caipirão. Tem muito mais músicas pra gente ouvir ainda aqui no programa. Escuta uns caipira. Mas antes eu quero lembrar você da Vitrine Caipira, a sua loja virtual. Você quer comprar música caipira, CDs, DVDs ou apenas canções? Você entra lá no portal, você tem a música nova, a música antiga. Esmissé. Sendo caipira e sem agrotóxico. É no Vitrine Caipira, a sua loja virtual, do nosso grande amigo JC de Ribeirão Preto, São Paulo. Das melhor. Vitrinecaipira.com.br, entregando pra todo o Brasil. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Briguei com a mulher. Uai, menino. Não, não foi eu não, é a moda. Sim. Canário e passarinho. Eu briguei com a mulher só por causa da vizinha. Dei um tapa na cara dela, ela deu um tapa na minha. Nossa briga começou por uma prima que eu tinha. Viremos o diabo lá na cozinha. Essa nossa brigaiada foi por causa de atrevimento. Eu falava lá de fora, ela gritava de dentro. Ó, mulher, você cala a boca, senão eu te arrebento. Viremos o diabo nesse momento. Depois dessa brigaiada, lá em casa mudou tudo. A mulher corta o cabelo, eu quem fico cabeludo. Ela põe a minha calça e faz eu ponha o vestido. Diz que eu sou mulher e ela é o marido. Eu tô vendo atrapalhado, ai com essa mulher minha. Se for indo desse jeito, a culpada é a vizinha. Terreiro que canta galo não pode cantar galinha. Lá quem manda é a mulher minha. De 1977, Canário e Passarinho, Briguei com a Mulher. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Mais sucesso, Zé Tapera e Teodoro, de 1975, Coruja da Meia-Noite. Faz tempo que a gente não ouvia essa, hein, Luquinha? É verdade. Você buscou lá no fundo, hein? Vamos ouvir. Pode entrar, Zifi. Que tá acontecendo com você, Zifi? Qual é o problema? O nego velho tá aqui pra te ajudar, Zifi. O problema é o seguinte, irmão. Eu sou um dono de circo. Meu circo pegou fogo. Agora eu comprei outro pano. Mas eu chego nas praças e não consigo dar nenhum espetáculo. E eu preciso da sua ajuda. Sim, sim, Zifi. Esse nego velho vai ajudar você. A partir de agora, Zifi, tudo vai ajudar você, viu, Zifi? O nego velho tá aqui e o negócio, qualquer problema, o nego velho resolve. Na próxima praça, Zifi vai estrear já com duas sessões, Zifi. Com a espada de São Jorge, segura na minha mão. Com a espada de São Jorge, segura na minha mão. Faço guerra contra o mal, pra defender meu irmão. Faço guerra contra o mal, pra defender meu irmão. Eu tava na porteira em pé, galo preto beliscou meu pé. Eu tava na porteira em pé, galo preto beliscou meu pé. Mexe com ele por quem quer, mexe com ele por quem quer. No portão da minha casa, um preto velho chegou. No portão da minha casa, um preto velho chegou. Vim aqui pra te ajudar, foi pai Ogum quem mandou. Vim aqui pra te ajudar, foi pai Ogum quem mandou. Ele é guerreiro, ele é frecheiro, Pumba na calunga, matador de feiticeiro. Ele é guerreiro, ele é frecheiro, Pumba na calunga, matador de feiticeiro. Coruja da meia-noite, que traz notícia do mal. Coruja da meia-noite, que traz notícia do mal. Vai pra longe desta casa, não cante neste quintal. Vai pra longe desta casa, não cante neste quintal. Morreu a noite, some o luar, salve meu pai, Ogum Beira-Mar. Morreu a noite, some o luar, salve meu pai, Ogum Beira-Mar. Salve meu pai, Ogum Beira-Mar. Salve meu pai, Ogum Beira-Mar. Salve meu pai, Ogum Beira-Mar. Coruja da Meia-Noite, essa é antiga, hein? De 1975, com Zé Tapera e Teodoro. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. O gauchinho Teixeirinha, que defendeu com unhas e dentes a cultura brasileira, principalmente a cultura do sul do Brasil, vai cantar pra gente aqui no Clube do Caipirão, Lindo Rancho. Tenho um lindo rancho na minha fazendola. As horas que me folga eu toco na viola. Feliz por toda a vida serei se Deus quiser. Quem cuida do meu rancho é um sonho de mulher. Eu saio a cavalgar em busca da boiada, andando pelo campo, cantando uma toada. O meu cavalo branco galopa sem parar, os meus peões entoam meu jeito de cantar. E olero leri, e olero olero leri, lari lari durá. Olero leri, e olero lará. E olero leri, lari lari durá. Não troco meu viver por luxo da cidade. Aquele corre, corre, não é felicidade. Aqui dá a laranja, banana e tabaçã. O gado dá a carne, a ovelha dá a lã. Nas margens do meu campo eu crio os animais. No alto da coxilha eu planto meus trigais. E quando morre o dia, pro rancho estou voltando. Os meus peões em toa, pra ela eu vou cantando. E olero leri, e olero lará, e olero leri. A lua no terreiro, sento a beira do rancho, pra minha doce amada, canto que me desmancho. Bonita e carinhosa, apago outras que tive. Feliz no lindo rancho, assim a gente vive. Não troco o lindo rancho por nada deste mundo. Aqui na liberdade respiro bem profundo. E quando chove muito, eu lido no galpão. Os meus peões em toa comigo esta canção. E olero leri, e olero lará, e olero leri, lari lari urá. Lindo Rancho com Gauchinho Teixeirinha. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Bom, nós vamos pro intervalo. É rapidinho mesmo, e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Em um programa de música caipira do sertanejo raiz, não pode faltar Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. É verdade. Vamos ouvir de 1976, O Último Adeus. vou embora daqui soluçando. Seu amor para outro pertence, não condeno a ficar esperando que seu lábio ingrato pudesse, despedindo ao unir-se ao meu. Esta farsa sentida que eu canto seria baixinho meu último adeus. Adeus, tarde não te vejo mais. Se ouvir dentro da noite meus ais, não procure saber por que choro. Que depois se souber que eu morri, não lastime que a morte é um alívio. A vida é tão triste ausente de ti. Branco com outra a seu lado, quando a escada da igreja descia, era a noiva mais linda da tarde. Eu era o que mais padecia. O seu véu e a grinalda de flores aumentava os encantos seus. Vendo ao povo lhe dar parabéns, compreendi que era aquele o último adeus. Adeus, tarde não te vejo mais. Se ouvir dentro da noite meus ais, não procure saber por que choro. Que depois se souber que eu morri, não lastime que a morte é um alívio. A vida é tão triste ausente de ti. Música gravada e regravada por vários nomes da nossa canção. Bonita ficou também com Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, o último adeus. Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. Na toada da canção, vamos ouvir Peão Carreiro e Zé Paulo, Passarinho Prisioneiro. Passarinho cantador, quem te prendeu nesta gaiola? Ao te ver nesta prisão, chora eu e a viola. Distante da sua amada, sem direito de voar, você canta de saudade porque não sabe chorar. Passarinho cantador, seresteiro do sertão, ao mal que você fez, passarinho, a viver nesta prisão. Fizeram pra te vender, mas todo o ouro do mundo vale menos que você. Se a humanidade entendesse a linguagem dos passarinhos, não matavam, não prendiam, não destruíam seus ninhos. Passarinho lavrador, seresteiro do sertão. Olha o mal que você fez, passarinho, pra viver nesta prisão. Minha vida pra te ver em liberdade, voando livre no espaço, cantando a felicidade. Vou gritar ao mundo inteiro: não maltrate os passarinhos, são cantos que vêm do céu com amor e com carinho. Passarinho cantador, seresteiro do sertão, olha o mal que você fez, passarinho, pra viver nesta prisão. Passarinho Prisioneiro com Pião Carreiro e Zé Paulo aqui no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Desprezo Modão com Zico e Zeca. Eu não quero mais amar, para não viver chorando. Se eu canto é pra espantar a dor que tá me judiando. Eu não quero mais amar, para não viver chorando. Tem seu amor ao lado, não calcula a dor que tem. Um coração desprezado, sem carinho de ninguém. Quem tem seu amor ao lado, não calcula a dor que Zeca Desprezo, gravação de 1963. Clube do Caipirão é tradição caipira. Aquece Lar, aquecedor solar Solis, é energia que dura. Uai, menino. 0 operadora 18 3652 7167. Com aquecedor solar, você tem água quente para toda a família. Ah, é? Banho com conforto de hotel 5 estrelas. Ixi. Tem uma grande economia na conta de energia elétrica. Opa! Valorização do seu imóvel. Uai. Baixo custo de manutenção, até 10 anos de garantia. Aproveita este. Aquece Lar, aquecedor solar Solis, www.solis.ind.br. Estes são da nossa turma, viu, caboclo? É nóis! Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. A Juju tá ali tomando tereré, né, Juju? Ô, Juju, depois traz um golinho aqui, viu? Faz favor. Foi você que manda. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, de noite, de madrugada, o tereré também é sempre bem-vindo, hein? É verdade. Deixa o caboclo acordado, né, Zé? É verdade. É, então tá bom. Vamos apreciando um tereré aqui? Uai, menino. Pode ser, Juju? Vamos apreciando um tereré? Das melhor. Isso, beleza. Ô, Juju, põe aqui já um golinho, faz favor. Isso aqui, ó. Aí, ó. Tereré é bom demais também. É igual café, não tem horário. É verdade. Isso, vamos apreciando um tereré. Ouvindo Dino Franco e Mouraí, de 1987, Um Pouco de Minha Vida. Eu morei numa fazenda que mais feia não havia. Era uma furna de serra que de serração cobria. Só depois de 9 horas que o sol aparecia. E pra onde a gente olhava só montanhas que se via. Lá pras bandas do Poente, como sufocava a gente quando a tardinha morria. O lugar era assombrado, minha mãe sempre dizia que certas horas da noite um gemido se ouvia. Era um ai ai tão triste que no quintal se expandia. Minha mãe ao lembrar disso ela conta e se arrepia. Não tinha vizinho perto, vejam que lugar deserto. E nós só Deus que sabia. Não muito longe de casa um piquete existia, onde meu pai conservava as nossas vacas de cria. Era preciso cuidado quando um bezerro nascia, devido ter muitos lobos por aquelas cercanias. Lembro-me bem como era essas feras, na solidão se perdia. Eu ainda era criança, quase pra nada servia, maciava 12:30 na enxada todo dia. O meu joguinho de malha era o que mais me entretia, até que meus pais mudaram, era assim que eu vivia. Hoje moro na cidade, mas recordo com saudade minha velha moradia. Um pouco de minha vida, Dino Franco e Mouraí, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. A canção que a gente vai ouvir agora chama Amor à Moda Caipira. Essa canção foi escrita e musicada por 3 grandes nomes da nossa composição. Um deles é o João Gonçalves, o outro, Joel Marques, e o outro, João Mulato. Vamos ouvir João Mulato e Douradinho aqui no Clube do Caipirão. Música. Não sou um doutor fulano, não tenho carro do ano e não moro em mansão. Sou João que ela quer, Maria é minha mulher, meu céu é meu sertão. Modernismo tanto faz, não tenho fogão a gás, é a lenha meu fogão. Embaixo do cobertor sempre existe um grande amor, é Maria e é João. Ela não é uma miss, simples, mas me faz feliz, me enlouquece de paixão. Pelo amor do dia a dia, é João e é Maria e é João. Tenho panca nenhuma, não durmo em colchão de espuma, é de palha meu colchão. Meu armário prateleira, meu sofá é de madeira, minha luz é o lampião. A água cai lá na bica e a Maria não implica se ando de pé no chão. E à noite a gente suspira, amor, a moda caipira, é Maria e é João. Ela não é uma miss, simples, mas me faz feliz, me enlouquece de paixão. Pelo amor do dia a dia, é João e é Maria e é João. Amor à moda caipira, João Mulato e Douradinho, grandes compositores fizeram esta obra, né? É verdade. Grande sucesso com João Mulato e Douradinho, né, Zé? Você está ouvindo Clube do Caipirão. Um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Destruidor. O crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack, mesmo que poucas vezes, corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular. Infarto. Degeneração dos músculos do corpo. Paranoia. Alucinações. Morte. O crack devora tudo que você tem, a começar pela cabeça. Campanha do Ministério Público Estadual. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Lourenço e Lourival, os irmãos Antônio e Arlindo Cassol de Ribeirão Preto vão cantar pra gente Amor Sem Fronteira. Adeus amor, eu já comprei minha passagem. Sei que você não vai pedir pra mim ficar, nem tampouco desejar-me boa viagem, pois já tem alguém ficando em meu lugar. Sei também você não vai sentir saudades. A minha ausência pra você jamais importa. E por isso eu vou dizendo adeus, querida. Minha viagem só tem ida e não tem volta. Adeus, meu grande amor, adeus. Vou cruzar muitas fronteiras. Não pergunte mais por mim. Adeus, meu grande amor, adeus. Se vou agir desta maneira, você mesma quis assim. Vida, muitos perdem, outros ganham. Com você o tempo todo eu perdi. Noutros lugares talvez a minha sorte mude. Noutro lugar talvez eu possa até sorrir. Aqui se faz, aqui se paga, é o ditado. O seu saldo para mim foi devedor. Num balanço que eu fiz, seu coração que está fechado não recebe mais amor. Adeus, meu grande amor, adeus. Vou cruzar muitas fronteiras. Não pergunte mais por mim. Agir desta maneira, você mesma quis assim. De 1974, Amor Sem Fronteira, com as vozes de cristal Lourenço e Lourival. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. No final de 2009, com quase 20 anos de parceria, a dupla Luiz Cláudio e Juliano se separaram. O motivo, segundo eles, era a incompatibilidade de ideias. Nos últimos 3 anos, eles apostaram em projetos diferentes. Luiz Cláudio preferiu a carreira solo. Chegou até a lançar um DVD. Juliano investiu na carreira de produtor, mas não abriu mão dos palcos. Formou o projeto Chacandum, além das duplas Daniela e Juliano, é Juliano Mateus e Rodrigo. Luiz Cláudio e Juliano, que são do sertanejo romântico e tradicional moderno, estão de volta com a dupla e lançaram uma belíssima canção no retorno. A música Anos 60 faz uma brincadeira com as pessoas que não se encaixam na modernidade dos relacionamentos de hoje em dia. Vamos ouvir. Música. Quando criança vi meu avô olhar uma foto preto e branco. Nela estava minha avó e ele dizia: essa mulher eu amo. Cresci lembrando dessa história a fim de encontrar alguém pra minha vida, que sempre tivesse ao meu lado e dividisse tristeza e alegria. Mas o mundo não é o mesmo, tá diferente, tá mudado. O tanto que elas bebem é o tanto que eu quero ser amado. Eu acho que eu nasci na época errada. Mulherada só pensa em balada, eu querendo me apaixonar. Não tá dando certo assim, coração não aguenta. Queria ser dos anos 60 pra ser amada e poder amar. Quando criança vi meu avô olhar uma foto preto e branco. Nela estava minha avó e ele dizia: essa mulher eu amo. Cresci lembrando dessa história a fim de encontrar alguém pra minha vida, que sempre tivesse ao meu lado, que dividisse tristeza e alegria. Mas o mundo não é o mesmo, tá diferente, tá mudado. O tanto que elas bebem é o tanto que eu quero ser amado. Eu acho que eu nasci na época errada. Mulherada só pensa em balada, eu querendo me apaixonar. Não tá dando certo assim, coração não aguenta. Queria ser dos anos 60 pra ser amado e poder amar. Eu acho que eu nasci na época errada. Mulherada só pensa em balada, eu querendo me apaixonar. Não tá dando certo assim, coração não aguenta. Queria ser dos anos 60 pra ser amada e poder amar. Luiz Cláudio e Juliano, grande sucesso, hein? É do sertanejo bonito, é do sertanejo verdadeiro, sentimental. Luiz Cláudio e Juliano, grande sucesso, marcando o retorno da dupla. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Agora, pra fechar a parte musical do nosso programa. Dá tempo de tocar mais música, Juju? Uai, menino. Mais uma? Então tá bom. Vamos ouvir Colibri Noturno pra fechar a parte musical do nosso programa com Zilo e Zalo. Quando a noite chegar novamente, não serei mais o teu bem-amado. Outros lábios beijarão teus lábios, apagando o nosso passado. Eu também, muito longe de ti, de outros lábios serei o calor, apagando pra sempre a lembrança desta nossa noitada de amor. Eu vou agora tomar outro rumo. Eu me chamo Colibri Noturno, a voar de jardim em jardim. Vai um amor, outro vem sem demora. Nosso amor foi pra passar as horas, já chegou o instante do fim. eu também muito longe de ti. Tem outros lábios, serei o calor, apagando pra sempre a lembrança dessa nossa noitada de amor. Eu vou agora tomar outro rumo, eu me chamo colibri noturno, a voar de jardim em jardim. Vai, um amor, outro vem sem demora. Nosso amor foi pra passar as horas, já chegou o instante do fim. Modão Cabeceira! Clássico, hein? Colibri Noturno com Zilo e Zalo, Modão dos Cabeceira! As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Para o que você está fazendo, companheiro, companheira, compadre, comadre, chegue mais próximo do rádio e vamos prestar atenção na história do Della Morena. Amigo não tem defeito. O dono de uma loja estava colocando um anúncio na porta: cachorrinhos à venda. Esse tipo de anúncio sempre atrai as crianças. E logo um menininho apareceu na loja perguntando: qual é o preço dos cachorrinhos? O dono respondeu: entre 30 e 50 reais. O menininho colocou a mão em seu bolso e tirou umas moedas. Só tenho 2,37. Posso vê-los? O homem sorriu e assobiou. De trás da loja saiu sua cachorra correndo, seguida por 5 cachorrinhos. Um dos cachorrinhos estava ficando consideravelmente para trás. O menininho imediatamente apontou o cachorrinho que estava mancando. O que aconteceu com este cachorrinho? Perguntou. O homem lhe explicou que quando o cachorrinho nasceu, o veterinário lhe disse que tinha uma perna defeituosa e que andaria mancando pelo resto da sua vida. O menininho se emocionou e exclamou: esse é o cachorrinho que eu quero comprar. E o homem respondeu: não, você não vai comprar este cachorro. Se você realmente o quer, eu o dou de presente. E o menininho não gostou. E olhando direto nos olhos do homem, lhe diz: eu não quero que você me dê de presente. Ele vale tanto quanto os outros cachorrinhos, e eu pagarei por ele o preço completo. Agora, vou lhe dar meus 2,37 e a cada mês darei 50 centavos, até que eu tenha pago por completo. O homem respondeu: você não quer de verdade comprar esse cachorrinho, filho? Ele nunca será capaz de correr, saltar e brincar com os outros cachorrinhos. O menininho se agachou e levantou a perna de sua calça para mostrar sua perna esquerda, cruelmente retorcida e inutilizada, suportada por um grande sapato de metal. Olhou de novo ao homem e lhe disse: bom, eu também não posso correr muito bem, e o cachorrinho vai precisar de alguém que o entenda. O homem estava agora envergonhado e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sorriu e disse: filho, só espero e rezo para que cada um destes cachorrinhos tenha um dono como você. Na vida não importa como és, mas que alguém te aprecie pelo que és e te aceite e te ame incondicionalmente. Pense nisso. Clube do Caipirão. Para refletirmos e encerrarmos com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Não há tempo para mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha. O nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br.